Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, muito obrigado. Nós estamos aqui com vocês, estudando o Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Nesta série de alguns programas, dentro da grande série do Apocalipse do Cristo de Deus para os simples de coração, nós estamos comprovando, vocês e eu, a correlação forte entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Estamos mostrando que o Apocalipse, que é palavra grega que significa revelação, permeia toda a Bíblia Sagrada. Já pensaram nisso? Que muita gente só admite a profecia lá no final do Apocalipse, quando a Bíblia Sagrada, na parte divina, é totalmente profética. Nós vamos ver o que significa a profecia, porque muita gente pensa que a profecia é um assombro que se dá repentinamente e depois desaparece. Não, a profecia são aqueles fatos que estão marcados no planejamento divino para determinadas épocas, segundo o amadurecimento natural da criatura humana, do seu espírito imortal, acontecimentos dos quais resultam transformações profundas, substanciais, na vida humana, na vida espiritual, portanto, da sociedade. A revelação vem de Moisés, no Pentateuco, do livro Gênesis até o Apocalipse de Jesus. Porque na vida tudo está relacionado, tudo é interdependente. Como a levar o ser humano a constituir-se numa sociedade solidária. E que a profecia, completando aquele raciocínio anterior sobre o seu significado profundo, se revela o fim de determinado estado de coisas, ela revela também o surgimento de outro ciclo de evolução. Porque Deus diz no Apocalipse, através de Jesus, do Espírito Santo, pela coragem apostólica de João Evangelista, no capítulo 21, versículo 5: eis que faço novas todas as coisas, novo céu, uma nova terra. Surpreendente, não é? Eis que faço novas todas as coisas. O homem racional, às vezes, ele não entende imediatamente todo esse processo divino, porque não leva na consideração divina o amor. E o amor é o espanto de Deus para essas pessoas. É a surpresa benéfica que não se espera. Há profecias que dizem que quando as coisas, pelas ações humanas, criminosas, chegarem a um paroxismo de demência, Deus surgirá com uma solução que homem algum jamais imaginaria. Porque Deus é amor, como diz João Evangelista, e Alziru Zaru completava assim, e nada existe fora desse amor. Portanto, esse amor, para os excessivamente racionais, é realmente um espanto, uma surpresa. É o espanto de Deus. João Evangelista, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se não conhece Deus, se espanta com as ações do seu amor. O Apocalipse é amor, hein? É uma revelação de Deus. Portanto, não pode ser uma coisa que venha prejudicar aqueles que são cumpridores dos seus deveres perante a sua própria consciência e a consciência divina. Conhece-te a ti mesmo. Aquele pensamento inscrito no frontal do templo de Apolo em Delfos, Grécia. Nos te ipsum, em latim, em homenagem ao grande latinista maranhense, Dr. Mário da Cruz. Está em grego, no frontal do templo de Apolo. Mas é muito conhecido esse ditado na sua forma latina. Bem, nós estamos demonstrando que a profecia não é uma coisa aérea. Senão, de que adiantaria estar estudando o Apocalipse? Estariam perdendo o nosso tempo. Nós tínhamos parado no programa anterior, na palavra do profeta Ezequiel, grande Ezequiel, no seu capítulo 7, versículo 2, do seu livro notável, em que ele anuncia de forma candente, como é a palavra sempre dos profetas, o fim vem, mas que fim é esse? Vamos primeiro relembrar o que disse o profeta. Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Haverá fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Já lembrei por que quatro cantos da terra. Porque a concepção antiga era de que a terra fosse plana, chata. Então teria quatro pontos. E citar os quatro cantos da terra significa referir-se a ela toda. Mas que fim é este? Então Deus vai destruir o planeta Terra por causa das pessoas que não têm amor no coração? Evidentemente que não. É o término da maldade, da insensibilidade. Todavia, é o início da regeneração tão próxima de nós. Está sempre próxima de nós. Vivamos ciclos de transformação apocalíptica ou ciclos de pequena expressão histórica, social, humana, espiritual. está sempre a regeneração próxima. Porque Jesus nasce todos os dias nos corações de boa vontade. E também porque Deus declara no Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, eis que faço novas todas as coisas. A nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra. Mas vamos prosseguir. Eu fiz um estudo. Os mais próximos de mim tinham conhecimento. E agora eu estou trazendo para vocês. Para a justificação da finalidade da profecia, voltemos ao profeta Isaías, que eu chamei de quinto evangelista, muita gente o faz, por ter acertado tanto sobre a vinda do Messias, Jesus, o Cristo. Isaías, capítulo 41, versículo 22. Trazei e anunciai a nós os fatos que hão de acontecer. Anunciai-nos as profecias anteriores. As profecias anteriores. Guardaram? Para que atentemos para elas e saibamos que se cumpriram. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. O saudoso presidente fundador desta casa, a Legião da Boa Vontade, que esteve entre nós entre 1914 e 1979, esteve visivelmente, porque continua em espírito, os mortos não morrem. Resumiu tudo isso de uma forma extraordinária. Prestem bem atenção. Na equação perfeita que ilumina a consciência dos que defendem o livre-arbítrio e dos que professam o determinismo ou até mais, o fatalismo, que é um absurdo. Porque uns acham que temos apenas livre-arbítrio e então podemos fazer o que quisermos. Sem que haja consequência para nós. Entretanto, é só observar o mundo para perceber como eles estão errados. Essa esbórnia, essa confusão que ameaça o planeta é justamente derivada disso. Não, eu tenho livre-arbítrio. Ora, eu faço o que eu quiser, depois eu não devo nada a ninguém. Eu valho é por mim mesmo, por mim mesma, eu quero saber de mim, os outros que se lixem. Como se o que acontece com os outros não lhes afetasse. Eles vêm dizendo, eu não devo nada a ninguém. Então eu pergunto, meu irmão, será que você não deve mesmo nada a ninguém? E a roupa que você veste, hein? Ela não foi feita por você. Com toda certeza. Rarissimamente as pessoas confeccionam suas próprias vestimentas. É ou não é verdade? Só se forem costureiras ou forem alfaiates. Mesmo assim, e o tecido? E os botões? Não foram feitos por você, ou por você, ou por você. Eles vieram de alguma fábrica, de uma micro, média ou grande empresa. E a pasta de dente? E a escova? E mais? E o feijão? E o arroz? Você que os plantou, meu irmão, Foi você, minha irmã? É urgente, é preciso urgentemente derrubar a sociedade do homem solitário para fazer surgir a sociedade do homem solitário. Obrigado. Mas voltando à máxima de Zarur, que concilia determinismo e livre-arbítrio, diz o saudoso fundador da Legião da Boa Vontade. Abrir aspas. A lei divina, julgando o passado de homens, povos e nações, determina-lhes o futuro. Zarur juntou, então, o livre-arbítrio da criatura humana a ser medido por Deus. Escutem bem, a lei divina, julgando o passado de homens, povos e nações, diz ele lá, ao determinismo resultante dos nossos atos bons ou maus. Então, determina-lhes o futuro. A lei divina julgando o passado de homens, povos e nações. Quer dizer, julgando o uso da criatura humana do seu livre-arbítrio, determina-lhes o futuro. Aí aparece o determinismo, mas não como uma coisa aleatória, uma bomba voadora, uma decisão de um Deus maluco que resolva dividir benesses e torturas com seres terrestres ou celestes conforme o seu bestunto demente. Não, somos nós que criamos o nosso destino. Eu estou dizendo tanta coisa aqui, será que estou sendo escutado? Vamos então ao profeta Isaías, capítulo 42, versículo 23. Diz o profeta: quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem há entre vós que ouça isto, e atenda e ouça o que há de ser depois. Bem, há sempre um pugilo de criaturas humanas e espirituais, criaturas humanas, os espíritos reencarnados, criaturas espirituais, os espíritos livres dos corpos, criaturas sempre dispostas a ouvir a palavra de Deus. E esse é o nosso conforto, o nosso incentivo. Mas agora nós fazemos a pergunta do profeta, meditando com vocês: quem ouvirá? Alguém ouvirá? Vamos pedir socorro à Bíblia e vamos descobrir que pelo menos um terço da humanidade ouvirá. Infelizmente, pela força de padecimentos. Não sou eu quem afirma isso, nem vocês. Quem afirma isto? Quem? O profeta Zacarias, no capítulo 13 do seu livro do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. em toda a terra, diz o Senhor. Dois terços dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Então, ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Meus amigos e meus irmãos, eu não posso dispor flores onde apenas existem cactos. Entenderam bem? Posso, todavia, preparar as criaturas para sobreviverem a todas essas coisas semeadas por tanta gente. Semeadas por tanta gente. Não é Deus quem semeia, não. Ele é amor. Não é Deus quem semeia as coisas ruins. Só há uma resposta para a dificuldade: superá-la sobranceiramente. Não adianta mesmo fechar os olhos diante dos problemas. Mais sábio é transformá-los em vitórias. Vejam que, apesar do relato de acontecimento tão doloroso, dois terços da humanidade sendo consumidos, só um terço restando, diz Zacarias, e esse terço que restará será passado pelo fogo. E Deus a purificará como se purifica a prata, e a provará como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi então: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Vejam, então, isso é para guardar, que apesar do relato de acontecimento tão doloroso, causado claramente pelos atos humanos, basta acompanhar a mídia para ver que eu não estou dizendo nenhum absurdo. Deus sempre comparece com palavras de esperança. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi então: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Para terminar, temos então que nos fortalecer, porque, como alertava Zarur, não há segurança fora de Deus. Não há segurança fora de Deus. Eu mesmo fui inspirado a escrever que o segredo da segurança pessoal no fim dos tempos é precisamente estarmos integrados na lei divina, expressa na terra por Cristo Jesus, que é Deus em nós. Então, Deus está presente. Para sempre.